Panorama Agrícola para 2 de junho de 2014, segunda-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua nova, 2 de junho de 2014, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: a sua fala transmite a sua imagem. No programa de hoje você fica com informações da Feagro Vale em Braço do Norte sobre o mercado do leite em Santa Catarina. Confira. Dica do dia. Proteja as nascentes de água na sua propriedade. Use o modelo Caxambu, estrutura de baixo custo de construção e que dispensa limpeza periódica. Para a construção da fonte é feita a limpeza do local e é aberta uma vala adequada para a instalação do protetor. Na sequência, assenta-se o tubo com massa de barro ou cimento e pedras grandes para a proteção da extremidade interna, por onde a água entra no tubo protetor. Informe-se na EPAGRE do seu município. Confira a entrevista de hoje. Conversamos no Panorama Agrícola de hoje com o Rogério Dias de Andrade, extensionista da EPAGRE em Braço do Norte, sobre a FEAGRO Vale e especificamente sobre um evento de piscicultura dentro da FEAGRO Vale. Que informações você teria para o nosso ouvinte, Rogério? Mauro, nos dias 5, 6, 7 e 8 de junho, estará acontecendo a FEAGRO Vale. É uma exposição-feira que ocorre todos os anos em Braço Norte. É uma feira que já está bastante grande. Hoje ela já é considerada, no sul do Brasil, a maior exposição-feira, principalmente na área de gado leiteiro, no gado Jersey, que é o carro-chefe aqui da nossa região, né? E dentro da FEAGRO Vale acontece o workshop, na nona edição, workshop de piscicultura, nono workshop de piscicultura, com exposição de produtos e serviços na área de piscicultura. Dentro do workshop também acontece, no sábado pela manhã, o nono seminário regional de piscicultura. Este ano nós temos duas palestras, uma palestra sobre uso de aeradores na piscicultura e uma segunda palestra a cargo do nosso médico veterinário Albertino de Souza Zamparetti, alertando sobre sistema de produção. Ocorre que a piscicultura na região ela está se desenvolvendo de uma forma bastante intensa, bastante rápida, né? E os produtores estão buscando a tecnologia para produzir, para aumentar a produtividade, enfim, né? E existe um risco, né, que já estamos prevendo, de o produtor começar a usar algum sistema de produção que não seja adequado ao recurso que ele tem na propriedade. Por isso, essa segunda palestra que vai ser bastante interessante. Eu destaco que esse Seminário Regional de Piscicultura ele é principalmente dirigido a produtores de peixe da região, do estado, quem tiver interesse, né? Sempre nos anos anteriores teve bastante sucesso o seminário e acredito que esse ano novamente com as duas palestras com temas bastante atuais, né, para o desenvolvimento da nossa piscicultura. Um outro evento dentro do workshop de piscicultura, um outro evento que acontece, que tem atraído bastante atenção do público também, é o concurso de culinária de peixe. Na quinta edição. Ele acontece no sábado à noite, no estande da piscicultura, né? Onde pessoas da região, principalmente pessoas que têm algum empreendimento turístico, pesque-pague, restaurante, eles preparam um prato e vão concorrer lá. Esse prato é construído na hora, na cozinha do estande, tem um julgamento e a premiação. Os pratos à base de peixe, de água doce, né? Que é o interesse nosso, é desenvolver também a culinária de peixe, apresentar novas receitas, e isso tem acontecido, é um evento também que atrai bastante a atenção do público da feira, né? Este ano também nós vamos ter uma novidade. A EPAGRE vai estar bem mais atuante dentro da feira este ano. E na sexta-feira, às 9 horas da manhã, nós temos no estande o café da manhã com a EPAGRE. A gerência regional da EPAGRE, provavelmente mais alguém do escritório central da EPAGRE também, convidados da região, prefeito, secretário regional da SDR e a imprensa, logicamente, estarão sendo convidados para participar desse café da manhã, onde vai ser discutido os trabalhos, não só na piscicultura, como em outras áreas, todos os trabalhos que a EPAGRE executa na região. Então, acredito que esse ano o evento vai estar bastante completo, bastante interessante, né? E a gente quer aproveitar aqui a deixar o convite para pessoas, produtores, técnicos, de todo o estado que realmente venham conhecer a FEAGRO Vale e venham principalmente também participar do nosso workshop de piscicultura, que vai estar bastante interessante, Mauro. Correto, conversamos com o extensionista da IPAGRE em Braço do Norte, Rogério Dias de Andrade, só reforçando a ideia da FEAGRO Vale de 5 a 9 de junho em Braço Norte, gado de corte, gado de leite e esse evento que já De está na sua piscicultura. nona edição de piscicultura, é isso? Exatamente, Mauro. A gente agradece a oportunidade e novamente renovamos o convite para que os ouvintes que tiverem a chance, que tiverem a oportunidade de participar da feira, eles vão ter uma surpresa bastante agradável visitando a nossa feira. Informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, trazemos para você informações do mercado do leite de Francisco Hayden, da IPAGRE-SEPA, o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Neste momento, o mercado do leite remunera bem o produtor. O preço médio de maio de 2014, descontada a inflação do período, é 11% superior ao preço médio de maio do ano passado e está somente a 3 centavos abaixo do preço recorde alcançado em outubro e em novembro de 2013. Contudo, a situação favorável dos preços deve ser comemorada pelos produtores com cautela, porque o mercado consumidor apresenta sinais claros de enfraquecimento da demanda interna por lácteos. A tendência é de baixa nos preços para este mês de junho. Na reunião do Consileite Santa Catarina do último dia 15, o preço de referência do leite padrão de abril de 2014 foi fixado em 87 centavos o litro, mas chegou a 92 centavos em alguns casos. A projeção do preço para o leite entregue em maio é de 86 centavos o litro. Os preços se referem ao produto posto na propriedade rural e com o INSS incluso. Da mesma forma, o mercado internacional vem apresentando sucessivas baixas de preços. A cotação do leite pó integral, que chegou a 5 mil toneladas, 5 mil dólares a tonelada no início de fevereiro, não se sustentou, apresentando queda de preço nos últimos 7 leilões. O acompanhamento do mercado do leite, realizado pela IPAGRE-SEPA aqui em Santa Catarina, aponta para um crescimento da captação do leite no estado. O aumento da oferta do leite resfriado, aliado ao enfraquecimento dos mercados interno e externo, se não houver grandes mudanças no atual cenário, é um forte indicador de que os preços ofertados aos produtores tendem a declinar. A produção brasileira de leite se encontra em plena entressafra, fato que acirra a competição entre os laticínios na aquisição da matéria-prima. E o volume de leite captado pelas indústrias brasileiras em 2014 é maior que o volume captado no mesmo período em 2013. Em março deste ano, no início da entressafra, já era 14,6% superior ao captado em março de 2013. Aqui em Santa Catarina, para o produtor que tem leite de melhor qualidade e entrega um volume maior, o preço médio passou de R$ 1 o litro em abril deste ano. Informações do mercado do leite, do analista de mercado Francisco Hayden, da EPAGRE-SEPA.